Você pintou com o sol, eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Verdades ou mentiras? Você me faz o que eu sou, caça e caçador. E se leve low, leve sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Ao vivo, quem guarda tudo em segredo e vive numa ilha. De repente o amor, o destino dispor, joga armadilha. Não há mistérios na paixão, verdades ou mentiras. A gente é o que é, meu mulher, e sem grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve low, leve sem pressa te acabar. E a gente nem pensa na hora, passa dia e noite. Assim, o amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Você olha pra mim, é tão fácil mudar qualquer plano. Eu te quero assim, vez mais te amo, eu te amo. Me sinto um grande prazer rola pelo ar, brilhante como uma estrela, leve low, leve sem pressa de acabar. A gente nem pensa na hora, passa de assim, o amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. De ao vivo, Estúdio 3D Paraíba, gravando tudo. Yeah.